Oi, o meu nome é Letícia e a partir de agora continuarei a leitura para vocês, mas antes uma pequena pausa. Bem, estou tentando melhorar um pouquinho. Mesmo o texto digital sendo maravilhoso, para mim ele apresenta algumas coisinhas que não me deixavam muito satisfeitas, como a correção da pronúncia a toda hora e ter de ouvir milhares e milhares de vezes para colocar as vozes certas. As quais muitas vezes me pareciam extremamente parecidas. Porém, o que realmente me incomodava é a bendita falta de entonação e o tom monótono do texto. Portanto, a partir de hoje, tentarei ler verdadeiramente os livros para vocês. Apesar de todos os personagens serem nada mais, nada menos do que uma variação da minha voz, acredito que ficará bem melhor. Por favor, postem muitos comentários com críticas, sugestões e principalmente dizendo como preferem o livro, se lido ou com o texto digital. Gostaria muitíssimo de agradecer à minha mentora e mestra que me ensinou o que eu sei sobre audiolivros, a lei. E é sempre bom lembrar que é tudo de bom ouvir mais no www.tudodebommesmo.blogspot.com. Obrigado. A Bola Dourada de Oportunidades, Agatha Christie. Contos de Agatha Christie. Gostaria de deixar registrado que foi uma grata surpresa para mim, após pesquisar sobre a autora, descobrir que existia uma série de contos publicados por esta autora. No caso deste, A Bola Dourada de Oportunidades foi publicado no Listerdale Mystery, O Mistério de Listerdale, em 1934, e pretendo aos poucos transformar todos em áudio, todos os que possuem áudio, para dar acesso a todos vocês. Muito obrigado e comecemos agora a leitura. A Bola Dourada de Oportunidades, Agatha Christie. George Dunas se deteve em plena cidade de Londres com ar pensativo. Ao seu redor, operários e empregados iam e vinham naquela maré envolvente, mas George, estranhamente vestidos, com calças bem engomadas, não lhe prestava atenção. Estava muito ocupado, pensando no que devia fazer a seguir. Algo havia ocorrido. George e seu tio rico, Efraim Liederbeder, da firma Liederbeder e Gilling, trocaram umas palavrinhas, como se diz vulgarmente. Para falar com exatidão, as palavrinhas tinham sido pronunciadas quase unicamente pelo Sr. Liederbeder. Tinham brotado de seus lábios como uma corrente de amarga indignação e o fato de que fosse uma repetição constante não parecia lhe ter preocupado. Dizer algo bonito uma única vez e não repeti-lo era algo impossível para ele. O tema foi bem singelo: a tolice e a perversidade de um jovem que tem que abrir caminho e que cria um dia de feriado escolar em plena semana sem permissão de ninguém. Quando o Sr. Liederbeder havia dito tudo o que lhe ocorria, repetindo-o várias e várias vezes, deteve-se para tomar fôlego e perguntou a Jorge o que significava aquilo. Jorge respondeu simplesmente: o que ele queria era um dia livre, em resumo, um dia de festa. E para que existia o sábado à tarde e o domingo? Quis saber o Sr. Liederbeder. Para não mencionar o Pentecostes, que acabara de passar, e a próxima festa do patrono dos bancos. Jorge replicou que não lhe importava as tardes de sábado, os domingos, nem as festas. Tinha necessidade de um dia qualquer em que fosse possível encontrar um local onde não se reunisse já meia população de Londres. Então, o Sr. Liederbeder lhe disse que tinha feito o quanto estava em suas mãos pelo filho de sua falecida irmã e que ninguém poderia dizer que não lhe tinha dado uma oportunidade. Mas, evidentemente, foi inútil e, no futuro, Jorge poderia gozar de 5 dias de trabalho da semana, além disso, do sábado e domingo para fazer o que lhe tivesse vontade. Jogaram-lhe nas mãos a bola dourada da oportunidade, meu filho, disse-lhe de Beder, como último e poético toque final de seu discurso, e você não soube agarrá-la. Jorge disse que lhe parecia que era isso que tinha feito, e o senhor de Beder, trocando a poesia por ira, ordenou-lhe que partisse. Desde então, as meditações de Jorge, seu tio voltaria atrás, sentia por Jorge algum afeto secreto, ou só um patente desgosto. Foi naquele preciso momento que uma voz inesperada disse: olá! Um carro de passeio de linha aerodinâmica se deteve junto à calçada e, sentada ao volante, estava a garota mais bonita e popular da alta sociedade, Mary Montressor. A descrição é a mesma que aparecia sobre seu retrato nas revistas pelo menos 4 vezes ao mês. Mary sorria a Jorge com simpatia. Nunca pensei que um homem pudesse parecer-se tanto como uma ilha, disse Mary Montressor. Quer entrar? Com a alma e a vida, respondeu Jorge sem a menor vacilação. E assim o fez, sentando-se junto a ela. Avançaram-se lentamente, porque as leis do trânsito não permitiram outra coisa. Estou farta da cidade, disse Mary Montressor. Vim ver como era, mas voltarei para Londres. Sem corrigir sua geografia, Jorge lhe disse que era uma ideia magnífica, e seguiram adiante, às vezes devagar, outras com cegos arranques velozes, quando Mary via a oportunidade de passar outros veículos. Jorge pareceu que nisto era um tanto otimista, mas consolou-se pensando que só se morre uma vez. Entretanto, considerou conveniente não conversar, preferindo que a loira acompanhante se entregasse totalmente à tarefa que tinha às mãos. Foi ela quem reatou o bate-papo enquanto corriam velozmente por uma curva do Hyde Park. Você gostaria de casar comigo? Perguntou ela como por acaso. Jorge conteve o fôlego, mas deveria. Mas devido à proximidade de um enorme ônibus que parecia ansioso por destruição e se orgulhando de sua resposta rápida. Eu adoraria, respondeu com facilidade. Bem, disse Mary Montressor, vagamente. Talvez possa fazê-lo algum dia. Voltaram a tomar a estrada reta, sem acidentes, e naquele momento Jorge avistou uns grandes posters de notícias colocados na estação do Hyde Park Corner. Entre grave situação política e chegada do transatlântico Cornell, lia-se: jovem da alta sociedade se casará com um duque, e em outro, duque de Edgale e a senhorita Montressor. O que é isso de Duke Edgale? Perguntou Jorge com severidade. Bingo e eu estamos prometidos. Mas então, o que acaba de dizer? Ah, isso! Disse Mary Montressor. Compreende? Ainda não me decidi de um todo com quem vou me casar. Então, por que prometeu a ele? Só para demonstrar que podia fazê-lo. Todos pensavam que seria muito difícil, e não foi nada. Foi muito afortunada conseguindo conquistar esse bingo, disse Jorge, mencionando com violência um duque pelo autêntico por seu apelido. Nada disso, replicou Mary Montessori. O afortunado foi ele, se é que há algo que possa lhe fazer bem, coisa que duvido. Jorge fez outra descoberta, de novo com a ajuda daqueles pôsteres de anúncio. Ah, hoje há regatas em Ascot. Diria que esse era o único local onde você poderia estar. Mary Montressor suspirou. Queria ter um dia de liberdade, disse simplesmente. Pois igual a mim, repôs Jorge encantado. E como resultado, meu tio me despediu para que eu morra de fome. Nesse caso, nos casaremos, decidiu Mary. Minhas 20 mil libras ao ano lhe serão extremamente úteis. Certo, nos proporcionariam algumas comodidades para nossa casa, afirmou George. Falando em casa, comentou Mary, vamos ao campo ver se encontramos alguma de que nós gostemos. Resultava um plano encantador. Passaram por Putney Bridge e, ao chegar em Kingston, Mary apertou o acelerador com um suspiro de satisfação, chegando ao campo muito depressa. E meia hora mais tarde, Mary exalando uma exclamação, assinalou para um lado com um gesto teatral. Ali no topo, uma casa de colina se elevava, uma casa dessas que os agentes de vendas descrevem, rara vez com verdade, de um encanto ao estilo antigo. Imagine que a descrição da maioria das casas de campo se fizesse realidade por uma vez e terá uma ideia. Mary Montessor deteve o carro ante a cerca pintada de branco. Deixe o carro aqui, iremos lá vê-la. É nossa casa. Decididamente é, concordou George. Mas no momento parece que outras pessoas vivem lá. Mary desprezou as outras pessoas com um gesto e subitamente subiram juntos o caminho. A casa era ainda mais atraente vista de perto. Aproximemo-nos para espionar pelas janelas, disse Mary. George resistia. Você conhece essa gente? Eu não penso neles. É nossa casa. Só vivem nela por acaso. Mas se alguém nos surpreender, direi que eu acreditava que era a casa da senhora... Pardon, Stanger. E que sinto haver-me equivocado. Bom, não está mal, disse George pensativo, olhando pelas janelas. A casa estava estranhamente mobiliada. E acabavam de chegar ao salão quando ouviram passos de cascalho no jardim. E ao voltarem-se, acharam-se de frente a um mordomo impecável. Oh! Disse Mary. E com o mais encantador sorriso, esta casa é da senhora Pandorstanger? Estava olhando. Se estava no salão. A senhora Pandorstanger está em casa, senhora, replicou o mordomo. Tenha a bondade de passar por aqui, por favor. Fizeram a única coisa que podiam fazer. Lhe seguiram. George ia calculando o número de probabilidade que havia de que tivessem acertado o nome, e sendo o nome Pandorstanger, chegou à conclusão de que era uma entre 20 mil. Sua companheira lhe sussurrou, deixa em minhas mãos, tudo ficará bem. Ao Jorge lhe conveio, pois, segundo ele, era uma situação que requeria a delicadeza feminina. Fizeram-lhe passar ao salão, e assim que se retirou o mordomo, voltou a abrir a porta, dando passagem a uma senhora alta, de cabelos oxigenados, que lhe contemplou com ar de expectativa. Mary Montessor deu um passo para ela. E logo se deteve como bem simulada. Oh! Exclamou. Se não é M, que coisa mais extraordinária! É! Disse uma voz sinistra. Tinha entrado um homem corpulento, com rosto de bulldog e senho ameaçador, situado atrás da senhora Pandorstanger. George pensou que nunca tinha visto um tipo mais desagradável. O homem fechou a porta e apoiou as costas nela. Sim, uma coisa extraordinária, repetiu com sua voz áspera. Mas acredito ter compreendido seu jogo. E de repente mostrou um revólver enorme. Mãos ao alto! Eu disse, mãos ao alto! Reviste-os, Bella! George, ao ler novelas policiais, perguntou-se muitas vezes o que significava isso, revistar, agora soube. Bella, aliás, senhora Pandorstanger, comprovou que nem ele nem Mary levavam armas escondidas em nenhuma de suas roupas. Pensaram que eram muito preparados, não é? Grunhiu o homem. Vindo aqui, assim... vindo aqui desta maneira e fazendo-se de inocentes. Dessa vez se equivocaram totalmente. Na realidade, duvido muito que seus amigos e parentes voltem a lhe ver jamais. Ah, sim, disse ao ver que Jorge fazia um movimento de rebeldia. Nada de truques, disparei. Assim que volte a se mover, dispararei. Tome cuidado, Jorge, suplicou Mary. Tomarei cuidado, respondeu Jorge com sentimento. Muito cuidado. E agora, em marcha, disse o homem. Abra a porta, Bella. E vocês, os dois, conservem as mãos para cima da cabeça. Primeira senhora. Está bem. Eu irei atrás dos dois. Cruzem o saguão. Agora para cima. Obedeçam. O que mais podia fazer? Mary começou a subir a escada, com as mãos no alto, seguida de Jorge, e atrás dele, o gigantesco Rufão, com um revólver na mão. Ao chegar no alto da escada, Mary dobrou a esquina. E no mesmo instante, sem menor aviso, Jorge lhe deu um feroz chute para trás, alcançando o homem de pleno, ele fazendo cair de costas pela escada. No segundo seguinte, Jorge tinha saltado sobre ele, apoiando os joelhos sobre o peito. Com a mão direita, agarrou o revólver que o outro tinha soltado durante a queda. Bella lançou um grito, retirou-se por uma porta. Mary desceu correndo a escada, pálida como uma cera. Jorge, você o matou! O homem estava estendido, completamente imóvel, e Jorge se inclinou sobre ele. Não acredito que tenha matado, disse com pesar. Mas certamente está fora de jogo. Graças a Deus, Mary respirava muito depressa. Um golpe limpo, disse Jorge, admirado de si mesmo. Uma lição para esta mula. O que quer? Mary puxava com força. Vamos, exclamou com ardor. Vamos depressa. E se procurássemos algo com que atar este indivíduo? Disse Jorge, disposto a seguir seus próprios planos. Poderíamos encontrar um pedaço de corda por aí. Não, não poderia, replicou Mary. Vamos, e por favor, eu estou tão assustada. Não precisa se assustar, estando eu aqui, respondeu Jorge com vil arrogância. Jorge, querido, por favor, faz por mim. Eu não quero me ver metida nisso. Vamos, por favor, lhe suplicou seriamente. A deliciosa ternura com que ele proporcionou as palavras faz por mim abrandou a determinação de Jorge, que se deixou arrastar para onde o automóvel lhe esperava. Mary disse com desânimo. Conduz você, eu não posso. Jorge tomou posse do volante. Mas temos que ver como isso acaba, lhe disse. Deus sabe o que tem nas mãos desse vadio. Não darei parte à polícia se não quiser, mas tenho que averiguar, tenho que seguir a pista. Não, Jorge, não quero que faça. Me apresento uma aventura de primeira classe como essa e quer que eu vire as costas? Não, nem sonhe. Não tenho ideia, não tinha ideia de que fosse tão sanguinário, disse chorosa. Não sou sanguinário, não fui eu quem começou. Este condenado indivíduo nos ameaçando com esse gigantesco revólver. Ah, a propósito, como o diabo não disparou quando lhe joguei escada abaixo? E detendo o carro, tirou do porta-luvas onde pôs ao embarcar. Depois de examiná-lo, lançou um assobio. Que me crucifiquem se eu entendo. Não está carregado. Se eu soubesse, deteve-se abstraindo-se em pensamentos. Mary, tudo isso é muito estranho. Sei. Por isso eu lhe suplico. Deixe de lado. Que deixe de lado. Nunca, replicou Jorge com voz firme. Mary suspirou. Já vejo que terei que lhe contar isso, lhe disse. E o pior de tudo é que não tenho a menor ideia de como se sentirá. O que quer dizer? O que tem que me contar? Verá, fez uma pausa. Acredito que hoje em dia as mulheres devem se ajudar mutuamente. Quando queremos, sobretudo, saber algo dos homens que conhecemos. E bem, perguntou Jorge, completamente avoado. É mais importante para uma garota saber como reagiria ele ante uma dificuldade. Tem presença de ânimo, valor, inteligência rápida. Essas coisas não pode se saber até que já é muito tarde. Talvez não se apresente nenhuma oportunidade até vários anos depois de casados. Tudo o que sei de meus amigos é que dançam bem e são capazes de encontrar um táxi em noites chuvosas. Duas coisas que são muito úteis, assinalou Jorge. Mas uma mulher quer saber se o homem é homem. Grandes espaços abertos, onde homens são homens. Os grandes espaços abertos, onde os homens são homens, recitou Jorge com ar ausente. Exato, mas na Inglaterra não temos esses espaços abertos, de maneira que temos que criar uma situação artificial. E é isso que fiz. O que quer dizer? O que quer dizer é que essa casa atualmente é minha, e viemos porque eu quis, não por acaso. E esse homem que por pouco você não matou, sim, é Ruby Wallace, ator de cinema. Sempre representa papéis de lutador. É um homem muito amável e simpático. E eu lhe contratei, e Bella é sua esposa, por isso fiquei apavorada ao ver que podia tê-lo matado. Naturalmente, o revólver não estava carregado. Pertence à companhia cinematográfica. Oh, Jorge, está muito zangado. Sou o primeiro com quem fez esses experimentos? Oh, não. Provei-o com, deixa eu ver, com outros 9 e meio. Quem era o meio? Perguntou Jorge com curiosidade. Bingo, replicou em tom frio. E os outros, não ocorreu o truque de dar uma patada para trás, como fazem as mulas? Não, há nenhum. Alguns se pavonearam, outros se submeteram em seguida, mas todos permitiram que lhe levassem para cima e lhe atassem e amordaçassem. Logo, arrumei isto para soltar minhas ligaduras. Claro, está como nas novelas. E os libertei, escapamos e descobrimos que a casa estava vazia. A ninguém ocorreu o truque da mula, nem nada parecido? Não. Neste caso, Jorge condescendente. A perdoou. Obrigado, Jorge, respondeu Mary. Em resumo, a única questão que se apresenta agora é: aonde vamos? Disse Jorge. Não estou de todo certo se terá que ir ao Lindbergh Place ou ao tribunal. Do que está falando? Dá licença. Acredito que é indicado, que o indicado é uma licença especial. Tem muita coragem de se comprometer com um homem e perguntar a outro se quer casar com você. Eu não pedi que você casasse comigo. Sim, me pediu, hoje no Hyde Park Corner. Não é local que eu teria escolhido para pedir alguém em matrimônio, mas cada um tem suas ideias a respeito desse particular. Eu não fiz nada, só perguntei em brincadeira. Você gostaria de se casar comigo? Não tinha intenção de que tomasse a sério. Se consultasse um advogado, estou certo que diria que foi uma autêntica proposta. Além disso, você sabe perfeitamente que quer se casar comigo. Não. Nem sequer depois dos 9 fracassos e meio. Imagine a sensação de segurança que ia dar pela vida ao lado de um homem capaz de tirá-la de uma situação perigosa. Mary parecia abrandar-se pouco a pouco ante o argumento, mas disse em tom firme: não me casaria com nenhum homem, ao menos que esse que viesse ajoelhado para mim. Jorge olhou-a. Era adorável, mas Jorge possuía outras características próprias das mulas, além de saber dar coisas, e replicou com a mesma determinação. Ajoelhar-se ante uma mulher é degradante, e não o farei. Mary disse com encantadora presteza. Que lástima. Retornaram a Londres. Jorge estava muito sério e calado. Mary tinha o rosto oculto pela aba do chapéu. Ao passar pelo Hyde Park Corner, murmurou em tom suave: não poderia se ajoelhar ante a mim? Jorge replicou em tom firme: não. Sentia-se um super-homem. Admirava-o por sua atitude, mas pelo visto também era teimosa. De repente, Jorge se ergueu. Me perdoe, lhe disse. E desembarcando do carro, retrocedeu até uma banca de frutas, porque haviam acabado de passar, retornando tão rapidamente que o policial que se aproximava deles para perguntar o que ocorria não teve tempo de chegar. Coma mais frutas, disse, e, além disso, é simbólico. Simbólico, sim, Eva deu uma maçã ao Adão. Hoje em dia, Adão dá a Eva, compreende? Sim, respondeu Mary, duvidosa. Aonde a levo? Perguntou George em tom sério. Para casa, por favor. Dirigiu o carro para o Plaza Grosvenor, com o rosto impassível. Desembarcou, dando a volta para ajudá-la a descer. Fez-lhe uma súplica. Querido Jorge, não poderia, só para me agradar, nunca, disse Jorge. E naquele preciso momento ocorreu. Escorregou ao tratar de recuperar o equilíbrio, ficou ajoelhada no barro diante dela. Mary lançou uma exclamação de alegria, aplaudindo entusiasmada. Oh, querido Jorge, agora sim me casarei contigo. Pode ir imediatamente ao Lambeth Place e arrumar tudo com o arcebispo de Canterbury. Foi sem querer, disse Jorge com calor. Foi culpa dessa essa folha de plátano. Ele mostrou o corpo do delito. Não importa, replicou Mary. Ocorreu. E quando discutimos, você me jogou na cara tê-lo pedido em matrimônio. Tive que exigir que, antes de se casar comigo, você ajoelhasse ante a mim. Graças a essa bendita folha de plátano, o que disse? Algo pelo estilo, repôs Jorge. Às 5:30 daquela tarde, o senhor Ledbetter recebeu o aviso que o sobrinho acabara de chegar e desejava lhe ver. Veio para humilhar-se, disse o senhor Ledbetter para seus botões. Confesso que fui um pouco duro com o moço, mas foi para o seu próprio bem. Deu ordem para que fizesse seu sobrinho passar. Jorge entrou com ar decidido. Quero falar contigo, tio, lhe disse. Esta manhã cometeu uma grande injustiça. Eu gostaria de saber se você teria conseguido, na minha idade, em plena rua, repudiado por seus parentes, e no espaço de tempo entre as 11:15 e as 5:30, uma renda de 20.000 libras ao ano. Pois é isso que eu fiz. Você está louco, moço? Não, não estou louco, mas repleto de recursos. Vou me casar com uma jovem rica, bonita e pertencente à alta sociedade. Eu, uma que vai me deixar vai deixar um conde por mim. Deveria tê-lo esbofeteado em vez de te privilegiar. E fez bem, nunca teria me atrevido a pedi-lo em casamento, mas por sorte ela me pediu. Logo se retratou, mas não a fiz trocar de opinião. E sabe, tio, como o conseguiu? Com o gasto de 2 pennies e sabendo agarrar a bolsa dourada da oportunidade, a bola dourada da oportunidade. Que no emprego de 2 pennies, perguntou o senhor Ledbetter, intrigado, em comprar um plátano em uma banca de frutas. Ninguém teria ocorrido o truque da folha de plátano. Onde tiram as licenças de matrimônio? É no tribunal ou no Lambeth Place? Fim. Publicado no Listed Mystery, o Mistério de Listerdale, 1934.